Graça e paz, irmãos, irmãs, nós vamos dar continuidade ao nossa devocional e ainda não conseguimos, são centenas de pessoas, a rolar todas as pessoas que estavam recebendo a mensagem, então, até que isso se concretize, aguarde. Se você não recebeu, você pode consultar o blog, porque a mensagem do capítulo 1 já está no blog. Eu repito para você o endereço: blog logos 7, tudo junto, blog logos 7.blogspot.com. Até peço a você que compartilhe com mais uma pessoa. Procure uma pessoa e a convide a abrir o blog e ela vai ter um número expressivo de devocionais. São 43 livros da Bíblia em devocionais. Estudos sobre liderança, testemunho da pastora, são muitas coisas que estão lá no blog. E a missionária Vivian Lopes já postou o capítulo 1. É uma espécie de introdução e capítulo 1. E estamos fazendo não um estudo completo, mas uma devocional. Então, é assim, de um a um que nós atingimos esse número tão expressivo de escutas e visualizações. Eu aproveito para repetir: blog é bloglogos7.blogspot.com. Você também pode, além do WhatsApp, verificar no YouTube mensagens que nós editamos. Ana Paula editou, são 13, 14 mensagens que você pode consultar ou no blog ou no YouTube, tá bem? E temos também o Metanoia. Metanoia, você vai ter o acesso também a outras palavras. Então, estamos usando WhatsApp, o blog e o YouTube. Esse é o WhatsApp Santidade Bíblica. E logo todos que desejarem, serão arrolados. Se você estiver ouvindo, recebeu e não deseja permanecer no grupo, não tem problema, você pode sair. É só cancelar aí a sua entrada, tá bem? Se você não deseja. Mas eu recomendo a você, são mensagens bíblicas, mais ou menos meia hora, nunca nos estendemos muito além disso, a não ser quando é uma introdução e um capítulo, ou um capítulo muito longo, mas essa não é a regra. A regra segue aí um ritmo de aproximadamente 30, no máximo 40 minutos, e você colocando em velocidade 1,5 ou 2, isso se reduz ainda mais. Tá bom. Vamos compartilhar o capítulo 2 e eu quero fazer alguns destaques para você, para mim e para você. Capítulo 2 do livro Jó. O livro de Jó. Diz assim o texto: as provações aumentam sobre Jó. Em um outro dia, os anjos, os servidores celestiais voltaram a se apresentar perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles para, da mesma maneira, ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Já dois destaques rápidos. Lembre o que eu compartilhei no capítulo 1, segundo a compreensão hebraica, a ortodoxia do judaísmo acredita nessa presença angelical como mais um anjo que se apresenta diante de Deus e Deus o utiliza para fazer aquilo que ele deseja. Essa é a compreensão judaica, como se ele fizesse parte da corte celestial. Para nós cristãos é diferente. Para nós cristãos, o inimigo, mesmo antes da fundação do mundo, se rebelou totalmente contra Deus e foi expulso do paraíso e levou com ele um terço dos anjos, que nós então chamamos hoje de demônios, principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, o mal se organiza dessa maneira: Satã, o diabo, o maligno, a antiga serpente, o dragão, são vários nomes, e outros demônios organizados nessa hierarquia: principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então, eu repito, para nós cristãos, ele foi expulso do paraíso. E aqui ele se apresenta, na verdade, ele entra lá na fila para falar com Deus, mas ele entra não como parte da corte angelical, da corte celestial, como se fosse um outro filho de Deus. Não, ele é um rebelde que o Senhor permitiu que se apresentasse diante dele, mas ele tem o objetivo de roubar, de matar e destruir. A Bíblia vai nos dizer que o inimigo vem senão para roubar, matar e destruir. Tá bem? Então é isso que nós vamos vendo. Uma outra questão, já no versículo 2, repete a pergunta do capítulo 1, o Senhor perguntando a ele: de onde você vem? E ele dá a resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Então, cuidado, irmãos, porque o inimigo anda ao nosso derredor e ele anda com esse objetivo de roubar, matar e destruir. Ele vai perambulando pela terra, pelos caminhos do mundo e procurando contrariar os valores do reino de Deus. Muito bem, versículo 3. Indagou-lhe então Yahvé: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Aí observe o argumento do Senhor, em contraponto ao desejo do maligno. Queridos, nada, nada, nada, nem ninguém é capaz de provocar a Yahvé a agir contra a sua soberana vontade. Preste atenção nisso, eu vou repetir: nada ou ninguém é capaz de provocar o Senhor, Yahvé, a agir contra a sua soberana vontade. Portanto, não adiantava para o maligno tentar contra a vida de Jó, não adiantaria, a menos que o Senhor, na sua soberana vontade, permitisse isso. E por que ele permitiu? Pelo mesmo motivo que ele permitiu que Paulo ficasse com espinhos na carne. Paulo pediu para que o Senhor retirasse os espinhos da carne, da vida dele. Ninguém sabe exatamente quais eram esses espinhos. Pode ser o problema na visão, dizem alguns estudiosos. Outros dizem que tem a ver com o ministério. Outros dizem que tem a ver com a solidão, porque ele não era casado. Bom, há várias teorias, mas quando Paulo pediu para retirar o espinho na carne, o Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Então, o objetivo do Senhor ali com Paulo era para que ele não se ensoberbecesse. Né? Perdão, para que ele não ficasse soberbo, porque o próprio Senhor o abençoou poderosamente. Da mesma maneira com Jó, o Senhor o abençoou poderosamente. Mas às vezes Deus permite que algumas situações aconteçam na vida de homens e mulheres extremamente devotos, para que não haja soberba. E para que a pessoa continue contando, dependendo de Deus e contando com a graça do Senhor, e não achando que é pelo seu próprio poder. Então, o Senhor disse para o maligno: observou, meu servo Jó, observaste, em toda a terra não há ninguém como ele. Ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal, coisa linda, né? Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Então, o Senhor tem claro isso, que não havia motivo, mas ele permitiu para que Jó fosse ainda mais lapidado e, na verdade, para que a glória do Senhor se manifestasse. Me lembro também de uma passagem onde Jesus vai fazer uma cura, aí já dentro de uma ideia do Novo Testamento, que começou a ser elaborada desde a lei de Moisés, a lei do puro e do impuro. Então perguntaram a Jesus: quem pecou? Ele pecou, por isso que ele é cego, ou seus pais pecaram? E o Senhor falou: não, nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que se manifeste a glória do Senhor. Então, irmãos, esse é o objetivo do Senhor: estabelecer o seu reino e estabelecer para todos que ele é Senhor, Criador dos céus e da terra, para que a glória dele se manifeste. E a glória dele se manifestando, todas as pessoas que estiverem dispostas serão abençoadas. Diante do que, versículo 4, diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele, pele por pele. Tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar a sua vida. Veja, no capítulo 1, Jó já tinha sentido o início das provações perdendo os seus campos, os seus rebanhos, os seus servos e até filhos já estavam reunidos, bebendo vinho na casa do primogênito, e veio uma grande fúria, um forte vento, e desabou a casa sobre esses jovens e todos morreram. Então, veja, eles já estavam sofrendo e esse sofrimento só aumenta. E o livro de Jó vai trabalhar essa questão do sofrimento humano. Versículo 5: Ora, estende a tua mão agora mesmo, e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Essa era a aposta do maligno. Se Deus tocasse nos ossos, na carne de Jó, ele iria amaldiçoar. E não foi isso que aconteceu. Então Yahvé declarou a Satanás: Eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Deus estabelece todas as coisas. Ele permitiu que Jó passasse pelos dramas da existência. Ele permitiu que isso acontecesse para que Jó depois se santificasse mais, experimentasse mais da sua presença, mas ele estabeleceu o limite também. Eu autorizo você, ele está em tuas mãos para você provar, mas você não toque na vida dele. Poupa-lhe a vida. Porque o Senhor Jesus mesmo diz: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então não toque na vida dele. Bom, a partir daí vem a provação de uma terrível doença. Saiu, portanto, Satã, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Agora veio a provação na doença, né? Então Jó lançou a mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Se Jó, no capítulo 1, já tinha perdido servos, animais, filhos, agora vem uma doença terrível e ele, então, teve que lidar com isso. Versículo 9 diz assim: Então, aproximando-se a esposa de Jó, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Ela fez aqui o papel do maligno. Irmãos, como é duro isso. Quando nós temos que enfrentar o maligno, já é terrível. E quando há alguém próximo de nós, às vezes até da nossa família, ou do círculo dos nossos grandes amigos, e essas pessoas se aproximam e reforçam essa ideia, olha, você vai continuar sendo leal a Deus? Ele está permitindo a doença na sua vida? Para com isso, lança fora essa lealdade que você tem ao Senhor, amaldiçoa Deus e morre. Então, quem quer amaldiçoar Deus não é o Senhor, né? Nem era Jó, mas a esposa de Jó. Isso é terrível. Eu repito, quando alguém muito próximo, ou esposa, ou esposo, quando um filho, uma filha, quando uma pessoa muito querida fica dizendo: olha, afaste-se de Deus, Deus permitiu essa luta na sua vida, permitiu uma doença, permitiu uma privação, isso ou aquilo, e a pessoa fica estimulando. Lança fora essa tua fé, abandona a tua credulidade, amaldiçoa Deus, rompe com o relacionamento com Deus, amaldiçoa e morre. Essa palavra, na verdade, agrada o maligno e não é da vontade do Senhor. Mas além da doença, primeiro, o texto fala da doença dele, né? Tem toda a apresentação do maligno, como teve no capítulo 1, mas a tônica do capítulo 2 é a provação através da doença. Além da doença, uma seguinte provação é a esposa mandando ele romper o relacionamento com o Senhor. Eu vou repetir, isso é terrível. Quando alguém muito próximo de nós estimula, veja a luta que você está passando e rompe com a tua fé. E às vezes a pessoa fala explicitamente ou então implicitamente, mas ela quer de toda maneira que você rompa o seu relacionamento, encerre o seu relacionamento com Deus e morra. Versículo 10, no entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? Ele pergunta. Ou seja, a vida é só quando nós estamos experimentando as vitórias, o êxito, o sucesso, né? O grande desempenho familiar, o grande desempenho na vida estudantil, o grande desempenho na vida trabalhista, profissional, ou no relacionamento de um namoro que depois se torna num maravilhoso casamento, com filhos. Então ele responde à mulher dizendo: você está falando como uma louca. Olha a lucidez de Jó. Nós receberemos de Deus apenas o bem? A vida é isso? Aqui na terra? Ou nós também receberemos o infortúnio, se ele nos permitir? Às vezes, para muitas pessoas, ele não vai permitir que isso aconteça. Mas os conflitos da vida, de modo geral, acontecem para todos. Os conflitos da vida estão postos. E, tendo sido postos, nós temos que entender: eu vou seguir a Deus, eu vou amá-lo, eu vou adorá-lo, eu vou obedecê-lo, e toda a bênção que ele propiciar para mim, eu vou dizer: Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome. Mas eu também vou ter a maturidade de entender que o Senhor pode permitir um infortúnio. E permitindo o infortúnio, eu não vou romper meu relacionamento com Deus. Eu vou romper em fé. Eu vou manter a fé. Eu vou estreitar o meu relacionamento. Você vai ver lá no final, quando Jó declara: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. No capítulo 1, ele disse assim, que ele devia louvar o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque ele nasceu no ventre da mãe, nu, deixei o ventre da minha mãe, e nu eu vou partir da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então é alguém que está maduro para entender os conflitos da vida. em todas as atitudes, ele não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Ele apenas reconhece, se está acontecendo, Deus permitiu. Nada acontece sem que Deus permita. Nenhum infortúnio acontece sem que Deus permita. E se ele permite esse espinho na carne, como disse o apóstolo Paulo, se ele permite a crucificação de Jesus, o seu próprio filho, é porque ele queria salvar bilhões de pessoas que já foram salvas em 2000 anos, e o sacrifício de Jesus é único e suficiente para garantir a justificação, a salvação, a santificação. Deus permitiu para que a glória dele se estendesse, a bênção dele se estendesse para mais pessoas, porque ninguém mais teria uma vida como a de Jesus, plenamente homem, plenamente santo, e mesmo assim entregou a vida por nós. Aliás, diz o texto da palavra do Senhor, Deus amou o mundo, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E lá em 1 João, 1ª epístola de João, diz assim, nisto, 1ª epístola de João 3,16 também, nisto conhecemos o amor de Deus, em que Deus deu a vida por nós e devemos nós dar a vida pelos irmãos. Então o Senhor trabalha com essa lógica de entregar a vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Os bons líderes são aqueles que entregam a vida para os outros, né? O verdadeiro cristão é aquele que dá a vida, se entrega, se doa pelos outros. Não é aquele que fala aqui ou acolá, não é aquele que prega só, não é aquele que dá estudo. Não, o verdadeiro cristão é aquele que é capaz de dar a vida. Como Deus amou dando a vida, nós aprendemos no exemplo dele, amando as pessoas através da doação da nossa vida. Bom, em seguida, para encerrar o capítulo 2 e a nossa devocional, as atitudes dos amigos de Jó. Os amigos de Jó vão entrar agora em cena no livro e você depois vai entender a implicação disso. Mas no primeiro momento eles já se assustam. Vamos ver? Versículo 11. E três amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abatera sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um de sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Ele faz da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate. Eles o avistaram à distância. Contudo, mal puderam reconhecê-lo. Romperam em lamentação e profundo choro, ali mesmo, em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou terra sobre a própria cabeça. E ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias, tempo completo, tempo perfeito, durante 7 dias e 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. Nesse final de capítulo, nós temos duas questões que não podemos deixar de apontar aqui. Por um lado, eles vieram prestar solidariedade. E foram solidários mesmo. Vieram até Jó, choraram e sofreram, e cada um deles rasgou o seu manto, lançou terra sobre a cabeça, como era tradição, e ficaram sentados no chão, não falaram nada ao contemplar seu grande sofrimento. Por um lado, houve uma solidariedade grande, mas, por outro lado, é importante você notar que, ao contemplar um homem que era íntegro como Jó e bem-sucedido, mais próspero dos homens daquela região ou de toda a terra, como diz o texto bíblico, ninguém era como Jó em integridade e em êxito. Ao contemplar isso, ao perceber isso, ao avistar à distância, eles não puderam reconhecê-lo. Irmãos, prestem atenção numa coisa: como é doloroso quando pessoas que nós amamos muito, diante do nosso infortúnio, ficam sem palavras e ficam assim, na seguinte situação: como pode isso ter acontecido? Como pôde isso ter acontecido? E depois você vai ver ao longo do livro questionamentos que eles fazem acerca da causa e efeito, ou seja, se você está sofrendo isso, é porque alguma coisa você fez. Irmãos, como é duro quando a esposa ou o esposo, ou um parente querido, reforça para você, amaldiçoa a Deus e morre. Em primeiro lugar, nós notamos, ele foi provado no campo da enfermidade. Em segundo lugar, ele foi provado quando a sua esposa o mandou amaldiçoar a Deus e morrer. Em terceiro lugar, para encerrar essa devocional de hoje, por um lado, os amigos chegam com solidariedade, mas você vai notar depois que essa ideia da causa e efeito, que depois da lei mosaica vai se transformar, a lei de Moisés, né? Vai se transformar na teologia do puro e do impuro, ou traduzindo mais ainda para você, quando as pessoas percebem que você, nossa, teve uma vida de busca da presença do Senhor, de busca da santidade, e teve uma vida exitosa, e teve uma vida vitoriosa, e teve uma vida abençoada. Essas pessoas vão começar a observar e elas vão dizer: alguma coisa você fez. Nós não te reconhecemos mais. Irmãos, eu já vivi isso. Tendo experimentado grande êxito e grande vitória, porque desde a conversão tive a alegria de começar a ser discipulado. 6 dias depois da minha conversão, Deus me abençoou poderosamente. Tudo mudou e mudou para melhor. O Senhor mudou a minha vida e me abençoou como eu nunca podia pensar que Ele ia me abençoar, me levando a anunciar o Evangelho a milhares de pessoas, começando pelas ruas, pelas praças, pelo presídio onde estava a igreja onde eu me converti, depois indo para o seminário, depois exercendo um pastorado abençoado, próspero. E quando houve uma situação de enfermidade aguda, muitos simplesmente não podiam me reconhecer, e muitos também nunca mais quiseram ter contato. Como pode? Ele não era tão abençoado? Como veio sofrer essa situação? E recentemente, numa determinada questão, Isso veio à tona, mesmo que tivesse ultrapassado o tempo de 20 anos dessa enfermidade, alguém perguntou para outro alguém sobre nós e quando ficou sabendo que tinha acontecido, enfermidade e tudo mais, então as pessoas, nossa, como pode? Alguma coisa eles fizeram. Também, além da enfermidade, uma outra faceta da enfermidade que tive levou a desvios de comportamento, depois de uma busca da perfeição cristã. Irmãos, eu não me converti e só fui salvo, eu busquei a plenitude do amor a Deus e do amor ao próximo. Era essa a minha oração. Fui discipulado nessa direção por algumas pessoas que eu não posso mencionar aqui todas, né? Mas ao longo da história isso aconteceu. E certamente muitos foram solidários no seu coração, muitos oraram, mas também ao mesmo tempo houve um grande questionamento. Uma grande liderança da minha igreja na época coloca isso diante de todos na igreja, numa igreja central na cidade de São Paulo, e todos ficam sabendo. E muitos, então, com essa enfermidade, com uma outra faceta dela, que foi um afrouxamento de alguns valores que jamais poderiam ter sido vulnerabilizados, mas diante disso, as pessoas, alguma coisa ele fez, porque causa e efeito de novo, porque para estar sofrendo isso, ou a enfermidade, ou né, desvio de conduta durante um pequeno período. Não acontece de qualquer maneira. Certamente esse não era um homem de Deus, ele não era mais abençoado por Deus. E muitos até hoje passaram 20 anos, mais quase 30 anos de algumas questões que vivi nessa matéria da enfermidade, depois dessa outra faceta da enfermidade, que foi um certo afrouxamento de valores cristãos, então as pessoas não aceitam, e como sendo pastor, aceitam menos ainda, e já julgam. Alguma coisa ele fez, ele rompeu com Deus, e como rompeu com Deus, está sofrendo a consequência, e afrouxou os valores, e julgaram, e condenaram, e deram a sentença. A sentença foi: não queremos mais comunhão com ele, não aceitamos mais. Ele é alguém que só prega, mas que não vive. Desconsideraram toda uma vida de busca da perfeição, não é busca de conversão, não. Busca da perfeição. Milhares foram evangelizados, centenas e centenas, pela graça de Deus, não por mim, centenas e centenas foram discipulados, e dezenas e dezenas se tornaram líderes estratégicos em vários lugares do Brasil e de muitas nações. Mesmo com tudo isso, irmãos, prestem atenção, as pessoas estão prontas a jogar pedra, a apedrejar, a desconsiderar, eu volto a falar, a julgar, a condenar e a estabelecer a sentença. Mas o Senhor é quem sabe a verdade. Ele sabe por que permitiu o espinho na carne através da enfermidade. Ele sabe por que aconteceu, né? Aconteceram algumas situações E ele permitiu que isso acontecesse. E hoje eu quero dizer para você, encerrando a devocional, antes dessas questões, eu conhecia o Senhor, mas depois dessas lutas, eu me aproximei mais dele. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. E quero dizer a você, fui arrebatado em espírito, não sei se em visão, não sei como se deu, não quero nem explicar para você em visão, em revelação, mas o Senhor me levou a um estado da presença do Senhor vazando pela minha vida, para dentro da minha vida, para dentro do meu coração e vazando para fora. Então, o que aconteceu comigo não foi 1% do que aconteceu com Jó. 1%, mas eu quero dizer a você, eu provei disso. Imagine ele que perdeu muito mais. E aqui no capítulo 2, sofre de 1, enfermidade. Número 2, uma postura deslocada da sua esposa, que manda ele amaldiçoar a Deus e morrer. E 3, os amigos são solidários, mas você vai perceber que eles não o reconheciam mais. Essa palavra é que você tem que entender. Eles não o reconheciam. Como pode? Como pode? Nós não o reconhecemos. É tamanha a sua desgraça, é tão grande a sua desgraça que nós não reconhecemos. Nós não reconhecemos mais. E nós não reconhecemos a presença de Deus, quando na verdade era Deus permitindo, tratando, operando, e nós vamos ver isso durante todo o livro. Que Deus nos abençoe. E dando esse testemunho, eu digo a você: se o Senhor permitir uma enfermidade, diga: louvado seja o nome do Senhor. E se alguém mandou você amaldiçoar, não faça isso. Não se afaste do Senhor, porque dele vem a graça e a bênção, e dele vem a permissão para alguns infortúnios na nossa história. Em terceiro, se as pessoas forem solidárias, diga: glória a Deus, como alguns foram solidários, me visitaram e me entenderam e me ajudaram a erguer, a assumir, e outros condenaram. Não se importe se alguns te julgarem, derem a sentença e te condenarem. Não se importe, porque atrás dessa permissão, disso tudo que aconteceu na sua vida, que está acontecendo na sua vida, tem um projeto de Deus. E Deus não permite nada. Deus não opera nada que seja contra o seu reino, e Deus não permite nada que não venha a abençoar você, para que você se torne mais íntimo de Deus. Ele não permite nada, que não redunde em bênção para a tua vida, em graça para a tua vida, em unção para a tua vida, em vitória dobrada sobre a tua vida. A glória dele vai se manifestar. Então, não se importe. Se forem solidários, diga: glória a Deus. Se não forem, diga: Senhor, glória a Deus. Entendam ou não entendam, eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que nós continuemos a aprender com Jó sobre vida e como enfrentar os desafios e os conflitos da vida, com a soberana vontade de Deus operando e com a permissão de Deus, para que nós sejamos mais amadurecidos. Ah, Senhor, bendito seja o teu nome. Eu te agradeço por esses 40 anos de conversão e eu te agradeço pela conversão de cada irmão e de cada irmã. E se alguém que está me ouvindo não ainda te reconhece como Senhor e Salvador, que ele prove ou ela prove dessa palavra e decida aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que o teu poder dê uma armadura para que as pessoas se protejam quando um familiar muito querido mandar estimular, ou um amigo muito querido mandar estimular a você a romper, os irmãos a romperem em fé. Senhor, coloca uma armadura, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, como diz o apóstolo Paulo. Ah, Senhor, opera isso na vida dos irmãos, das irmãs. Senhor, em nome de Jesus, e quando se aproximarem os solidários, Senhor, nós louvemos o teu nome. Bendito seja o Senhor pela solidariedade. Agora, quando se aproximarem os que vão sentenciar, julgar e condenar, que nós digamos, não paguemos o mal com o mal, mas nos revistamos, de tal maneira que nós desconsideremos, o mal e ainda venhamos a interceder, por essas pessoas para que elas se tornem mais, piedosas, mais misericordiosas e que a tua santidade se espalhe sobre a terra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita e poderosa com o Espírito do Senhor, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.